Começou a festa, hein? Vem jogando a mão pra cima e vai balançar pro lado e pro outro. Vambora! Vai lá e pega a senha pra me esperar. Laiá, laiá, oh, oh. Laiá, laiá, oh, oh. Afilando e pra você não tenho tempo. Vai lá e pega a senha pra me esperar. Me desprezou, outro olhar me envolveu. O que você maltratou, alguém veio e protegeu. E se você não me amou, teve quem compareceu. Você me abandonou, novo amor me acolheu. Eu te avisei que isso um dia ia acontecer. Você não deu moral. Teu argumento é fraco e nunca vai me convencer. Esse é o seu mal. Mas já perdoei, já tô legal. Você deixou o nosso amor voar no vento. E agora eu só lamento se você chorar. A fila andou e pra você não tenho tempo. Vai lá e pega a senha pra me esperar. Você deixou o nosso amor voar no vento. E agora eu só lamento se você chorar. A fila andou e pra você não tenho tempo. Pega a senha pra me esperar. Teu olhar me desprezou, outro olhar me envolveu. O que você maltratou, alguém veio e protegeu. E se você não me amou, teve quem compareceu. Você me abandonou, novo amor me acolheu. Eu te avisei que isso um dia ia acontecer. Você não deu moral. Teu argumento é fraco e nunca vai me convencer. Esse é o seu mal. Mas já perdoei, já tô legal. Você deixou o nosso amor voar no vento. E agora eu só lamento se você chorar.